lindas e você tem que guardá-las no seu coração. Presta atenção. Vamos lá, hein? Olha só. O cego de Jericó não via e fazia assim. Eu posso ver, agora eu tenho a luz. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver o poder de Jesus. Então, na Galileia um aleijado sem Jesus andava torto assim. Na Galileia